Viver por viver não é solução. Não ter um sentido ou uma razão pra sorrir. Você vive a dizer: vida não tem valor, eu não tenho alegria, não tenho paz nem amor. Minha vida não é vida. Você tem que ter projetos a concretizar. Você tem que ter uma razão para viver, para e desistir. Porque se existe alguém que tem todo o poder em suas mãos e te ama do fundo do coração, ele não morreu para te ver assim. Ele quer te fazer feliz. Pra pensar e tente entender. Deus enviou o seu filho Jesus para morrer por você na cruz. E hoje você diz que a tua vida não tem valor. Se você pudesse imaginar o preço que cada gota que aquele sangue tem, você não diria isso nem por um momento e nem por um instante. Também aquele sangue vale mais do que o sol. Aquele sangue vale mais do que a terra e o mar. Aquele sangue vale mais ou que a prata possa pagar. Aquele sangue vale mais do que tudo. Aquele sangue vale mais do que o mundo. Foi vertido por mim e por você. Deus nos deu uma razão para viver. Oh, oh, oh, oh. Você tem que ter um sonho pra realizar. Você tem que ter projetos a concretizar. Você tem que ter uma razão para viver, para e desistir. Porque se existe alguém que tem todo o poder em suas mãos e te ama do fundo do coração, ele não morreu para te ver assim. Ele quer te fazer feliz. Oh, ele quer te fazer feliz.